Mais uma fuga foi registrada na penitenciária estadual de Foz do Iguaçu na tarde de ontem. O alarme soou por volta de 13 horas, quando a equipe da Polícia Militar pediu o apoio de outras viaturas para fazer uma varredura nas imediações em busca do indivíduo que teria se evadido do local pulando pelo solário. Várias viaturas realizaram buscas, mas o indivíduo não foi localizado. A PM divulgou informações a respeito de sua identidade, apontando-o como sendo Célio Paz Landim. E até o presente momento não há informações sobre sua recaptura. Esta não é a primeira situação de fuga e um inquérito deverá ser instaurado para apurar as responsabilidades ou possíveis favorecimentos. Até o presente momento são apenas suposições e também questionamentos. O indivíduo teria pulado do solário para o pátio externo e do pátio externo atravessado uma cerca de arame farpado e ganhado a liberdade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.